Não sei, não, a gente não fazia direitinho, não adianta. Tocar uma música, o cara tem que fazer ela no jeito mesmo que é, né? Porque senão não adianta. É. Agora tá. Tocar, eu toco. O senhor quer gravar ela? Quer. Claro, sim. Então tá. Vou fazer então o parapé do senhor, então. Tá. Era um baile lá na serra, na fazenda da Ramada. Foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada. Ó, escutei um zum zum, mas não sabia de nada. Só vi a mulher gritando, esse Pedro é uma parada. Para Pedro, Pedro, faz. Para Pedro, Pedro, faz. Pedro, para Pedro, esse Pedro é uma parada. Era o Pedro lá num canto, beliscando as namoradas. Para Pedro, Pedro, para. Para Pedro, Pedro, faz. Pedro, para Pedro, esse Pedro é uma parada. Quando foi lá pelas tantas que a farra tava animada, apagaram o lampião e a bagunça foi formada. As velhas se revoltaram, Pedroca não é de nada. E o Pedro brigou com as velhas e foi uma peleia danada. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, esse Pedro é uma parada. Fazia cosca nas velhas e as velhas davam risada. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, para Pedro, esse Pedro é uma parada. Pedro foi dançar no choque com uma velha apaixonada. Surgiu o veio da velha e a coisa foi complicada. Pedro correu pelo fundo, entrou numa porta errada. As moças levaram um susto e gritavam desesperadas. Para Pedro, Pedro,